Taxi Golo 9434, 179 a bordo, 2h45 de autonomia, terno ao ganhão. Sente, baixo táxi com 9434, número 2. Guardando. Sou 1192, chave centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 1192, nacional 2025, 2545, bom dia. É bom voo. A 3520, táxi Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895-1015. Com 9434, segue a Boa da TAM, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 5. Salvador, Mike, FCA, Quebec. Prossiga, Mike, FCA, Quebec. Bom dia, Mike, FCA, Quebec, setor de ligações de reboque, portão 6 até o posição 12, né, remoto. Confirmando o portão atual 03. Positivo, atual 03 para 12, né, remoto. Aguarde o Mike XC Quebec. Salvador, bom dia, da 3520, ponte espera da 10 pronto. Da 3520 autorizado, alinhar e decolar, pistando 0, vento 120 graus, 09 nós. Alinha e decola, 10 da 3520. Mike X-ray Quebec, não escuta? Escuta, Mike X-ray Quebec. 3 Avenida, reboque em portão 3, reporte alterno na remota 1-2. Copiado. 9434, autorizado, alinha e matei pista na 0. Controle Salvador, bom dia, 3520. Controle Salvador, bom dia, 3520. 3520, bom dia, contato moderno na decolagem, via saída PUC. Via saída PUC, 3520. 3520, copiou o controle? Poderia confirmar, não copiou, 3520. 3520, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submantenha nível de voo 370. Via saída PUCA 370, possibilidade de voar na proa de PUCA. 3alto Jamo, TAM 3520. Direto Jamo, subindo 370, TAM 3520. 20 graus, 089. Iniciando o lado 474. TAM 9570, após etapa, foi ser aviso 366, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. Autorizado o final do procedimento R9 da pista no 0, revoca avisado. 0 para 4 mil, após etapa, vou ser aviso 366. Tiver informação avisada da 9570. Bono 434, declarado 222, controle Salvador 20218. Salvador 208. Controle Salvador, bom 9434. Bom 9434, contato radar na decolagem via saída ABO 1, submantenha nível de voo 340. Ok, subindo para 340, 9434. O 9434 solicitou 300. Aguarde coordenação com o centro Recife, voo 9434. 9434. 9434, autorizado nível final 360. Autorizado 360. É 9570, autorizado a receber para 2500 pés, repórter estabilizado. Descendo agora 2500, repórter estabilizado. 9570. O ajuste para o TAN 9570? 10015. Ok, 15, obrigado. TAM 3520, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, alterna 125.45, TAM 3520, bom dia, até a volta. Bom dia, bom voo. TAM 3296, voa ITAP para interceptar a chegada Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 095. 9434, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 26.288. Interceptando a final estabilizada, vista da 9570. TAM 9570, complete final do procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 395, bom dia, 395, 70. Bom dia, bom pouso. Então, 9570, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 grau 089. Autorizado, pouso na 10, tá, 9570. Sede Mike FC Quebec, frequência livre, bom dia. Aos 33, livre à direita, taxiway Echo, prossiga até o pátio 3, via Alfa Kilo, posição 612 Lima. Eco 3, Alfa Kilo, 612 Lima. Então, 3816, após a etapa, foi ser a Vitor 366, desça para 2500 pés. Ajuste no 0 no 5. Autorizado o final do procedimento R9 da pista no 0, reversibilizar. 2500, como ele 15, após a etapa, ser a Vitor 366, autorizado o procedimento da 3816. autorizou, tá? 3816. 3816, correção. São 3816, completo final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 895 completando, tá? 3816. Salvador, bom dia, tá? 3816 estabilizado. São 3816, pouso autorizado, pista 0, vento 120 graus, 099. Autorizado pouso, pista 0, tá? 3816. Paulo Salvador, bom dia, voo 61, concentração Galeão, um atraso. Voo 561 no Bravo, confere, Galeão, e hoje voo 360, voo pé novembro 857, saída da El Líder UME, visto no zero, primeira curva direita, pós-decolagem. Aciona 5047, controle 120, decimal 8. Autorizado o Galeão, 2.360 pela Fernanda 27, Dael Leda e Rufim. Decola 1.0, curva direita, transfundo com descente 0.47, controle 208, voo no 51. Correto, pode pronto o gol, 59. Vai cortar. Direita Foxtrot, 121, decimal 9. Libera na Foxtrot, chama o solo em 219. Salvador Delta 3816. Salvador, tá 3816. 3816, tá de Alfa, porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3816. 7, tá 38 na mente. Juliette, portão 03. Juliette 03, o TAM 38 na mente. Fala, bom, no 561 no voltão. Bom, no 812, aciona em destinação via chegada Mari e está para o nível de voo 050. Ajuste na 095. 0, voo 82. localização Alpha Alegre. Fala, bom, 561 para o posicionamento. 561 autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 561. 1-1-8-8-1, confirme o nível solicitado. 1-8-1-1-360, posicionamento. Autorizado para Sierra Bravo, Papa Alfa, via rota do plano de voo nível 360. Saída Arbor 1, pós-voo Elefa, DCT Nítimo, Interceptor Ovia. Decolando da 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5057, controle Salvador 120-8. Autorizado para Alegre, nível de voo 360, colando para estudar Arbor 1. Contra o plano, fazendo 2-1, sala 0, como ele disse. 5057, código transponder e 1208, a frequência de saída, voo 1-8-1-1. 1-8-1-1, a saída Arbor 1, após o Elefa e após Nítimo. Sim, Arbor 1, Elefa, Nítimo, muito bom. Correto, chamo pronto, portão 8. Tá. Na 9098, via chegada mar, ajusta para o nível 060. Ajuste na 015. 060, via mar, então. 561 para o táxi, 1254, 3 horas, do Cerrado Convite. Táxi cruzado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 18395, ajuste no 014, gol no 561. Direita, Índia, 18395, 014, gol no 561, pode ser. Gol 1-8-1-2, a base TAP foi encerrada com 3.666, para 4.000 pés. Permanece o ajuste autorizado final do procedimento RNAV da pista 1-0, resposta autorizado. É, e TAP após é o 3.668, com 15, ou 3.666? Autorizado serve 3.666, após TAP, gol 1-8-1-2. Conseguiu, então após TAP e o serve 3.666, autorizado RNAV, reportar estabilizado, gol 1-8. Torre Salvador, bom dia, vamos 561, próximo ponto de terra da 1-0, pronto. 561, autorizado, aliás, é colapso, 1-0, vento 1-0, grau 099. Aliás, é bola 1-0, vamos 561. boa noite, Nuno. Luna 561, decolada 02, controle Salvador 120, décima 8. 08, bom dia, agora 561. Controle Salvador, bom dia, agora 561. Luna 561, bom dia. Contato Azana, decolagem via saída da Elsub, mantenha nível de voo 360. Na subida da EL para 360, gol 9561. Autorizado, é pós-táxi. Autorizado, é pós-táxi, 8 não. Ah, está visto, no 8 no 2. Bom, no 8 no 2, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, até daqui a pouco. É bom pouso. Obrigado. Voador, muito bom dia, gol no 8 no 2. Gol 1812. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, no 0 graus. Pouso está 10, no 8 no 2. Dan 9098, sem restrições, autorizado a descer para 4 mil pés. Ajuste no 095. 4 mil no 095, sem restrição. Pode aprovar o 366? Autorizado, vou estar revisto 366, autorizado final do procedimento RNAV da pistola 0, reforço avisado. 4.000, 3.000, está autorizado o procedimento. Tá, 9098. Com 155 a bordo, 5 horas e 27 minutos, tocar no campo. Pronto, 1-1, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0-1-4. 14, ajuste via pátio, Índia, ponto de espera, então no 0-1-8, bom dia. Colono 561, no chão centro Recife, frequência 1285. Sua alterna, 125, decimal 1. É, o Colono 561 não copiou, poderia repetir, por favor? Chão centro Recife, frequência 128, decimal 35. Alterna, 125, decimal 1. Colono 561. 561, chão Recife, 12235, alterna 125, 1. Muito bom dia. Que é bom dia. Direito 8, 1, 2, 1, 2, 0, 9, direito Foxtrot, 1, 2, 1, 10, 9. Direito 2, 9, obrigado, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, 1, 8, 1, 2, quebrou? Boa noite, 1, 2, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 8, boa noite, tudo bem. 8, 1-1, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 1-1, 200 graus, 1-0-9. E decolando no 0, voo no 8-9. 9098, receptando a final, visual para 10. 9098, completo final do procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, boa. Boa. Estou em Salvador, boa sé 9098, final no Zé. Bota 9098, continua a aproximação.